senta, joga, vai, bola, soca, estoca. Diz que nós é diferente, saudade da gente. Fala na minha cara, diz que nós não vale nada. Mas com nós é diferente, disso a gente entende. Já faz um tempo que eu quero dizer que a minha vibe mudou com você. Esquece o passado, deixa acontecer. Hoje no baile, só eu e você. Pico, senta, joga, vai, bola, soca, estosa. Diz que nós é diferente, saudade da gente. Fala, não me cara, diz que nós não vale nada. Mas com nós é diferente, disso a gente entende. Você joga bunda de calcinha transparente sobre a sala esclarecente, com bala na mente. Vem, me deixa forte, sua pegada indecente. Você não tem concorrente, anos luz à frente. Nossa posição combina, você sabe me investigar. Deixa a vibe lá em cima, não se sabe o que isso será. Eleva minha autoestima, diz pra mim que eu sou a mais gata. E eu tô pensando em nós. Ele aperta minha cintura, sente me assistir rebolar. Dá o play e essa bunda gosta de me ver jogar. Nossa vibe é absurda, diz pra mim que eu sou a mais gata. Eu tô pensando em nós. Pico, senta, joga, vai, bola, só gostosa. Diz que nós é diferente, saudade da gente. Fala, não me cara, diz que nós não vale nada. Mas com nós é diferente, disso a gente entende. Se a saudade bater, você sabe onde vai me achar. Com o pente estendido, posturado e frio. Sei que tu gosta da profissão. Perigo, quer se envolver comigo. Chama tuas amigas, aquelas mais gostosas. Que hoje tem resenha com a tropa. Desce rebolando no beat da Jota. Sei que você quer, então assume e joga. Pico, senta, joga, vai, bola, só gostosa. Diz que nós é diferente, saudade da gente. Fala na minha cara, diz que nós não vale nada. Mas com nós é diferente, disso a gente entende. Você joga bunda de calcinha transparente sobre a sala esclarecente, com bala na mente. Vem, me deixa forte, sua pegada indecente. Você não tem concorrente, anos luz à frente.